Como assim, até hoje, aquela nossa viagem a Porto Alegre, eu tenho duas coisas atravessadas na garganta. É não ter podido falar sobre a música do Isócrates e o teu violão. Porque ele não veio de forma nenhuma, né? Fizeram aquele show na hora do jantar e até hoje não me aceitei muito. A gente fica tão longe, eu não ter podido fazer uma referência especial ao teu violão. Eu só sei o que tu quiser. Temos aqui o... Aquela musiquinha do seu Isócrates. Um poema de amor? Não. Terra querida, né? Terra querida é a canção da minha saudade. Canção da minha saudade. Ah. Minha terra querida, né? Ah, essa é terra querida. Pois é. É, terra querida. Solar esse violão. Amor, você me diz uma coisa, eu tenho uma impressão de que o Tapajós, o Pazinho, ele já chegou assim ao ponto máximo do... Não, não. Ainda tem o que aprender, tu acha, né? Tem que aprender. É? É. Essa é uma opinião interessante. Porque olha, eu sei que o forte do Pazinho é clássico. Mas tu sabe nesse recital que eu ouvi aqui no Tropical um dia desses? Não tinha a gravação de alguma coisa? Eu acho que o número que mais me impressionou ali parece assim, brincadeira. As palavras de honra, eu atirei com o gato. Sabe por quê? Você consegue transformar uma cantiga de roda como aquela de primeira e segunda, sabe? No verdadeiro clássico. Puxa, rapaz. Mas olha, agora essa tua opinião pra mim é decisiva. Quer dizer que sabe o que ele ainda continua a estudar bastante. É, sabe o que é, seu... Doutor, só em pescaria, compadre, eu sou apenas vermelho. Acaba com isso que você está fazendo gozação. É que depois que o camarada chega a um ponto, como o Sebastião chegou, é que uma vantagem que eu acho dele é que ele sabe escolher o repertório dele. Sabe? Varia bastante. Varia bastante. Porque olha, depois que o camarada chega ao ponto que ele chegou, aí cada um parte para um estilo, sabe? Assim. Por exemplo, tem muita coisa, ele, daqui pro resto da vida dele, embora mesmo que ele quisesse estudar tudo que tem, mas ele não conseguiria, né? Então, ele sabe intercalar as músicas de fama, as músicas que ele vê que ele pode agradar. Tem mais aceitação. Aceitação, então, são aquelas que ele estuda. Agora, quanto ao estudo do violão, é aquela coisa, cada uma partitura a mais é uma lição a mais. Então, quanto mais o cara estuda, mais ele aprende. Você tem que decorar aquela partitura. Tem que decorar, né? Pois é isso que é uma lição a mais. Mas, mocinha, se tu tivesse as oportunidades que ele tem tido, tu já teria chegado lá, porque tu toca violão com uma facilidade extraordinária. Agora, ele é teu amigo particular, tu estás bem, Gwen, né? É um jeito simples, humilde. Ele até me prometeu, se eu for para o Rio, o que ele puder fazer lá, por mim, ele faz. É meu amigo. Mas ainda não tomaste a decisão de ir embora daí? Não, a decisão falta simplesmente... Coragem? Não, coragem eu tenho, sabe? Eu não quero é tentar uma coisa assim. Quer já ter alguma coisa garantida quando tu for, sabe, né? Realmente. Porque o Machado garantiu que ele vai ver se consegue uma bolsa. Pra mim é isso que eu quero, sabe? Uma bolsa. Qual assim. É o Machado? Machadinho? Machadinho. Assim, pelo MEC, porque é com. Tu és solteiro ainda? Tu não tens família? Não, esse é mais fraco. Mas no caso aí, Moci. Mas essa bolsa já está segurada? Não, né? É isso que nós vamos pelejar. Mas está fazendo força para conseguir. Fazendo força para conseguir. Então aí parece que ele com falou bolsa... com o Baldo. E o Baldo agora ele vai mandar uma carta direto para saber o que ele resolveu lá, ou resolve, né? Lá é mais fácil. E o Sebastião também está se interessando por isso? Sebastião, ele não vai, não prometeu nada. Ele simplesmente me aconselhou. Se eu conseguir a bolsa, que eu devo ir o quanto antes. Ah, agora, se eu não conseguir a bolsa, para me estudar muito este ano aqui, ele também ficou de me mandar umas peças. Que para o ano eu posso muito bem ir, ele volta aqui e eu estando com uma mercadoria assim à altura, ele pode me levar e me apresentar lá. Pois eu me alegro muito em saber disso. Porque naquela nossa ida ao Rio, aquele rapaz fez aquele convite. Ele é um negócio que ficou uma coisa assim muito duvidosa, né? Que ofereceu aquele emprego numa boate para começar, não sei, eu também achei. Para tomar uma decisão ali naquele Hotel Glória e ficar no angular, é imprudência, né? É, não dá.